Mas o rei dos reis sem armas conquistou meu coração. Vencendo vem Jesus. Nem as naves de combate, nem a bomba nuclear tem a força da mensagem que ele veio ensinar. Como um pai que vem chegando pra seus filhos abraçar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Cada um vai ser e no amor vai renascer. A palavra de esperança, de alegria vai vencer. Vamos preparar a casa para o Mestre receber. Vencendo vem Jesus. Um pastor e um só rebanho, todos uma só nação. E na terra prometida todos juntos estarão. A justiça e a bondade sobre a terra reinarão. Vencendo